Irás ao passo, irás pedir que a terça seja paga na data combinada. Este país te mata lentamente, país que tu chamaste e não responde, país que tu nomeias e não nasce. Apagados olhos no seu rosto.